Nine Over 3-0-3-6-0-9. Giro 3065, essa identificação contaminada, mantendo 3180, posição Crash, Brasília, 12425, alterna 12655. É o Azul, o Alfa, Zulu, Alfa Yankee Delta. Siga Delta. Bom dia, solicito autorização de reboque do Pátio 3 até a Finger número 1 do Pátio 1 em Fraero Ciente. Ok, Delta, autorizado, não tem suporte, pode alternar. Reportará, obrigado. Identificação para Tamará, mantendo 390 pro de Mari e Costa de Sida, tirar da Mari. 152, Brasília, 1973, 1230. Passarelo 2255. Copa autorizado 3 avisando. Então, 3283, você tem identificação quanto a radar, você é nível 360, posição CAT, chama Brasília 12425-12655. Sete, sendo identificação, contato radar, mantendo 380, posição CAT, chama Brasília, 12655-12425. postal em Brasília, 12425, alterna 12655, tá 3255. Vou levar após direto Sagaz. Obrigado.